Quarta-feirão no Bretas. Frutas, verduras e legumes a preço de custo. Maçã paulista 1,35 kg. Banana prata 98 centavos o quilo. Cenoura 2,47 o quilo. E aproveite a promoção Deu a Louca no Bretas. A cada R$ 70 em compra, você concorre a um Fiat Palio Economy zerinho. Tá no Bretas, tá em casa.